Introdução Workshop 643. Alma do homem e fisicalidade são duas entidades em um único corpo. Precisa entender uma outra. Evolução. Determinar a própria vida. Alma do homem constrói o ninho. Acabar com os crimes. Cidade de IA. Bolas de raios cósmicos. Constantemente acordado. Dicas de saúde. Exercícios de limpeza da linfa. Produtos Cosmos. Hoje houve mais discussão sobre como a esposa ou a fisicalidade, a alma do homem que é amante, estão inextricavelmente ligadas e seria vantajoso para nós deixarmos de negar a existência da nossa alma. Por exemplo, quando vemos um acidente e nos parece que uma pessoa morreu repentinamente, pensamos que isso é a pior coisa que poderia acontecer. Isso porque acreditamos apenas que a vida física do corpo que é real e que a alma é apenas uma imaginação. Mas o que está realmente acontecendo é que as almas estão tomando providências não apenas para quebrar as contas das más ações da fisicalidade, mas também para que a alma continue sua jornada para outros lugares do universo. Talvez já tenhamos nos perguntado por que sonhamos o mesmo cenário com as mesmas pessoas e lugares noite após noite, ou podemos acordar à noite para beber um pouco de água e quando voltamos a dormir continuamos com o mesmo sonho. E pode até acontecer de nos lembrarmos de ter sonhado algo anos depois. Tudo isso são indícios de que a alma tem sua própria vida em algum outro lugar no universo e que já está preparando seu novo lar com antecedência antes de se separar da fisicalidade ou o que chamamos de morte. Isso significa que a alma tem uma vida independente, assim como a vida da fisicalidade. Em nossa vida física, planejamos as coisas e depois nos preparamos para mudar e alterar nossas circunstâncias. A alma faz o mesmo, mas ela não informa a fisicalidade, ou se o faz, a fisicalidade não presta atenção nisso. A alma está, na verdade, construindo seu novo lar em algum lugar no universo durante a vida da fisicalidade e vai para lá à noite, noite após noite, como se estivesse construindo um ninho, um galho de cada vez. E a conduta da fisicalidade afetará onde e o que ela poderá construir no novo lar. É por isso que é importante que a alma do homem ajude a fisicalidade a se comportar corretamente e seguir o ethos de Mitra. Em termos da alma, uma morte acidental ocorre quando certas condições nos são impostas e temos que deixar então a fisicalidade. Um exemplo disso é quando o governo belga planejou assassinar o Sr. Cash. Ele descobriu sobre isso na noite anterior e em poucas horas fez as malas e partiu para a Itália. Isso é chamado de morte acidental, pois foi imposto a ele por circunstâncias além de seu controle. Uma morte que chamamos de normal é quando, por exemplo, o Sr. Cash planejou se mudar para o sul da Itália. Primeiro ele foi conferir o local e decidiu por conta própria quando queria se mudar. Portanto, nem mesmo a alma quer ficar sem lar no universo. Isso é muito interessante porque quando eu olho para trás da minha vida, vejo que sempre houve prenúncios do que estava por vir. E é procedimento padrão nos filmes criar o que chamam de prenúncio, para poder guiar inconscientemente a emoção do público em relação ao que está por vir no filme. Da próxima vez que você assistir um filme, veja se consegue identificar os prenúncios. Agora entendo que na vida, a alma nos dá prenúncios do que estamos prestes a experimentar, e isso também pode acontecer nos sonhos. Quando essa experiência acontece, eu apenas faço uma anotação mental de que alguma coisa está prestes a acontecer e observo seu desenrolar. Se quisermos participar do processo de tomada de decisão, isso requer certas compreensões mais profundas de nós mesmos. Primeiro podemos nos perguntar, por que precisamos de uma amante? Isso pode levar à compreensão de que nós mesmos podemos nos tornar amante. Isso significa que se nos identificarmos com a alma e aceitarmos ambas as dimensões da existência, então podemos decidir e planejar o que acontece com a alma e com a fisicalidade. Então só que este desenho é um diagrama mostrando a interação do tipo loop infinito entre a alma e a fisicalidade. No início da vida, a alma do homem é maior que a alma da fisicalidade. Mais tarde, elas se tornam iguais, mas na última metade da vida, a alma do homem fica menor e a alma da fisicalidade fica maior. Na verdade, a alma do homem é um plasma de ordem superior e sua força não é medida na dimensão física, mas sim pela força do campo. A fisicalidade está ficando maior porque continua consumindo o estado da matéria do planeta e fornece a essência da energia para a alma do homem. A alma atinge a saturação quando tem energia suficiente e pode separar então da fisicalidade. Nesse caso, os plasmas não chegam a um equilíbrio entre si. Ele não disse porquê, mas sabemos que no momento a fisicalidade é apenas como um molde usado para poder criar e moldar a alma do homem e depois ela é simplesmente descartada. Mas no futuro a fisicalidade terá a chance de se iluminar também. O ponto aqui parece ser que a alma do homem reuniu tanta energia que pode encontrar seu destino no universo. Os cientistas russos confirmaram isso quando viram um flash de luz se dirigindo para o espaço. Eles não conseguem acompanhá-lo além da atmosfera terrestre, mas a comunidade universal possui o conhecimento para saber onde as almas vão. O ponto central do ensinamento de hoje é que precisamos aprender a reconhecer que temos uma alma e então como nos comunicar com ela por meio da fisicalidade. A capacidade de determinar o momento de nossa partida e como nos transmutar é um conhecimento que temos dentro de nós e que nossos ancestrais possuíam. Se eles quebrassem uma perna, eles mesmos poderiam curar ela. Ou se ficassem presos em uma pedra, por exemplo, eles podiam cortar um membro, concentrando a emoção da alma do homem e da fisicalidade no ponto que desejavam separar. Essa capacidade está em nossa memória, e a única coisa que nos resta dela é a renovação das células da pele a cada 28 dias. À medida que o homem se desenvolveu, ele se socializou e começou a viver em aldeias e depois em cidades, e sua psicologia tornou-se mais complexa e ele ficou interiormente mais fraco. Portanto, ele se livrou dessa capacidade de cuidar de si mesmo e, em vez disso, buscou a energia através da atenção dos outros. Fomos condicionados a ser vítimas por muitas gerações, a ponto de nem conseguirmos imaginar o que essas palavras significam. Mas quando nos deparamos com alguém que é autossuficiente interiormente, ficamos maravilhados porque isso nos parece quase impossível. O Sr. Cash é uma dessas pessoas que consegue planejar a vida de sua alma e fisicalidade. Ele sabe a hora de sua partida da Terra porque ele fez um acordo antes de vir para cá, e ele cumprirá seu compromisso com o Criador de trazer a mudança para a humanidade. Sr. Cash mencionou neste ensinamento que o homem não foi criado como um ser humano completo, mas passou por uma evolução. Primeiro a vida começou como um peixe, depois saltou para a Terra e se tornou um réptil, que ainda é de sangue frio e coração frio, pois eles criam seus filhos fora do próprio corpo. Depois nos tornamos de sangue quente e desenvolvemos glândulas mamárias, o que significa que começamos a alimentar com o leite os nossos filhos, que foram criados dentro de nós e não fora. E é daí que vem a palavra mamíferos. Podemos ver agora a virada na evolução em direção ao sangue quente, à bondade e ao amor pelos filhos gerados dentro de nós. Algumas pessoas sábias nos explicaram que foi aí que a Devi, ou a deusa, na cultura indiana teve início. Os rakshas, demônios, são como os répteis, mas não é tão preto no branco assim como a gente pensa. Acho que eles chamariam os répteis de Nagas, ou o clã da divindade serpente. O conceito reptiliano surgiu mais recentemente na comunidade de OVNIs. Temos todos os estágios da evolução dentro do nosso corpo. Por exemplo, podemos dizer que o trato digestivo é como uma minhoca dos estágios de desenvolvimento passados. Até agora, um homem está no topo da escala evolutiva e seu DNA contém todos os outros dentro dele. Quando eu ouvi a declaração do Sr. Cash sobre evolução, imediatamente pensei: então a alma do homem abrange todas as criaturas deste planeta. Talvez seja por isso que Buda se via como tendo passado pela evolução do planeta e como tendo renascido de peixe a réptil, etc. Depois interpretou-se que ele próprio passou por todos esses renascimentos. Talvez ele tenha recebido a visão da alma do homem, na verdade. Mas o que isso tudo significa? Será que significa que a alma do homem é a única entidade que vem evoluindo há milhões de anos e que dela foram criados trilhões e trilhões de seres? Todas essas espécies fazem parte de uma ramificação, mas continuam a crescer separadamente, embora permaneçam conectadas à ramificação principal. E a espécie humana faz parte dessa ramificação principal. Cada uma dessas espécies, como ramificações, pode se extinguir. Até mesmo o Homo sapiens pode se extinguir. E aí elas darão origem a uma nova espécie que levará adiante a ramificação principal. Lembre-se, isso está na dimensão da fisicalidade que estamos falando. Como energia, nossas almas são livres para criar novas ramificações e continuar crescendo para a eternidade. O Sr. Cash disse que está aqui há muito tempo. Será que ele tem observado toda a evolução? O que o Sr. Cash quis dizer com "nós somos os guardiões do tempo"? Sabemos que ele pode determinar seu próprio tempo, mas será que ele também pode determinar o nosso tempo? Isso insere uma dimensão maior. Já conversamos sobre reencarnação muitas vezes. Hoje o Sr. Cash mencionou algumas vezes a questão de assumir novos corpos ao longo de sua permanência na Terra. Ele deixa bem claro que não é a mesma pessoa que reencarna. É a mesma alma, e neste caso é a alma do Criador que interage com o tempo, lugar, posse e posição locais e cria uma nova pessoa, que é uma nova combinação da alma, alma da fisicalidade e fisicalidade. Parece que é também uma combinação da alma. Isso significaria que uma alma do homem é criada juntamente com a alma da fisicalidade, com a fisicalidade, então em algum momento a alma do Criador se funde com ela. Essa alma está em um nível tão elevado que pode planejar tudo sozinha. Na segunda metade do ensinamento, ele deu uma dica sobre a situação, dizendo: sabemos a confusão que causamos. Então significa que a alma do Criador é responsável por limpar a confusão causada, ou poderíamos dizer os erros cometidos? Por exemplo, como eles vão equilibrar as contas que fizeram com Moisés depois de milhares de anos repetindo esse mesmo mantra? Mesmo que Moisés seja uma invenção, ainda temos o mesmo problema, porque ao repetir o conceito por milhões de pessoas ao longo de séculos, ele ganha sua própria realidade. E ele disse que temos que elevar a alma, mas isso pode significar muitas coisas aqui. A alma dos profetas não pode esconder sua vida, como a fisicalidade pode fazer na Terra. No universo, todas as almas são transparentes umas para as outras e ninguém pode esconder nada. Por isso, escritos sobre seres superiores na Terra estão sempre envoltos em mistério e são abordados em enigmas. Dessa forma, apenas as pessoas sérias, que são muito poucas, conseguem entender. Mas isso também nos expõe a sermos abusados por aqueles que entendem apenas um pouco disso. Na dimensão da fisicalidade, quando queremos algo, pagamos por isso com dinheiro e quando não conseguimos isso, recorremos a meios mais tortuosos para conseguir o que queremos. Infelizmente, essa é a norma de comportamento aceita hoje, embora finjamos que não seja assim. Talvez seja por isso que temos tanta dificuldade em nos conectar com nossa alma. O Sr. Cash sempre conta histórias de quando ele estava na Itália e pediu aos buscadores de conhecimento que movessem um copo com seus pensamentos. Ele viu um homem franzindo o rosto e se esforçando tanto para poder mover o copo. Essa é a maneira completamente oposta de como o universo funciona. Sat, Chit, Ananda, que significa consciência, ser e bem-aventurança. Quando estamos conscientes do nosso ser, isso é naturalmente alegre. A própria existência é alegre, e não é como certas religiões que glorificam o sofrimento. Nós nos fazemos sofrer através de nossos pensamentos. É da mesma forma que funciona com a alma. Quando sentimos a alegria de viver dentro de nós mesmos, queremos compartilhar isso com os outros. Essa é a linguagem da alma, e se conseguimos comunicar essa alegria com um copo, ele se moverá para nos fazer felizes e para estar em comunhão com outra alma. Se durante anos e anos não tivermos nenhuma comunicação com nossa mãe e nossos sonhos, cabe a nós olhar para dentro e descobrir a verdade de nosso relacionamento com ela. O que fizemos para ofendê-la? Ou será que estamos tentando forçar algo a ela? Outra maneira de nos abrirmos para a alma é parando de cometer crimes. Assim como jejuamos de comida para purificar nosso corpo, podemos jejuar de pensamentos negativos, de atitudes erradas, de culpar os outros por nossos próprios problemas e parar de mentir e cometer crimes. Um dos problemas é que hoje em dia é tão normal mentir para nós mesmos e para os outros que não achamos que isso seja errado. Todas essas coisas cortam a conexão com nossa alma. Portanto, se nos comprometermos a parar de enganar a nós mesmos e aos outros, parar de mentir, trapacear e matar, então nos conectaremos facilmente à nossa alma e ela começará a purificar e transformar nossa vida como um todo. Isso não são os clichês religiosos hipócritas aqui. É uma compreensão científica da interação dos campos magnéticos. Se tentássemos fazer isso por apenas uma semana, e em seguida observássemos e víssemos os resultados das mudanças em nossa vida, podemos então continuar vivendo o Etos Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem, e isso nos preparar para a transmutação. O Sr. Cash também disse que não sabemos que temos esse poder dentro de nós. Basta conversarmos com nossa alma da maneira certa para nos livrarmos do sofrimento físico. Mas preferimos sofrer, e é por isso que construímos tantos hospitais, para prolongar nosso sofrimento por mais um batimento cardíaco. Temos o poder de controlar nossos batimentos cardíacos, mas em vez disso gostamos de sofrer. E então negamos que a razão pela qual estamos sofrendo é porque fizemos outros sofrerem. Quando vivemos o Etos de Mitra, seremos capazes de criar crianças de Mitra e nossa energia se tornará parte do universo. A alma de Mitra vem da alma do Criador. Quando olhamos e vemos todas as galáxias e estrelas, elas parecem estar separadas, mas na verdade todas as almas estão dentro da alma do Criador. Até mesmo o Criador faz parte da jornada das almas na vasta dimensão do Únicos. Espero que no ensinamento de hoje vocês tenham compreendido melhor suas próprias fraquezas, que se devem à falta de compreensão de sua própria criação. Quando vocês compreenderem isso, da mesma forma que seu corpo troca de pele a cada 28 dias, sua alma também troca de corpo a cada 100 anos e cria uma nova dimensão e vida no universo. É o mesmo processo. Recentemente, as 5 grandes empresas de IA realizaram um teste para gerenciar uma cidade e observar como elas reagiriam. É muito interessante como o comportamento de cada IA refletiu a empresa que a desenvolveu. A Grok eliminou todas as suas contrapartes e sabemos quem é o dono dessa empresa, não é? A empresa mais liberal, a princípio, tentou corrigir o problema, mas acabou destruindo o que considerava ser o problema. Agora podemos entender para onde estamos caminhando e o Sr. Cash, de forma muito suave e sem emoção, diz que isso significa que eles estão planejando a aniquilação das raças e grupos que não se encaixem no que eles querem. Parecia que os buscadores de conhecimento ignoraram o que foi dito aqui, mas devemos tentar estar cientes do que está por vir e não negar isso. Nossa intenção terá o poder de mudar o que pode estar por vir. E houve mais atualizações sobre a cidade espacial da Fundação Cash. É lindo ver como os verdadeiros buscadores de conhecimento com o Etos estão encontrando seu caminho para a cidade, e mesmo aqueles que não são buscadores de conhecimento estão indo para lá, tornando-se buscadores de conhecimento devotos e apaixonando-se pela síntese do plasma de raios cósmicos. Há um desenvolvimento muito importante nas unidades de rede de emanação. Eles conseguiram criar uma antena de plasma interna. Haverá algum atraso nisso, mas os sistemas virão com uma conexão de plasma embutida em vez de se ter que acoplar uma posteriormente à parte externa da unidade. Bom, pelo menos foi assim que eu entendi. O que foi dito sobre aqueles que compraram as bolas de raios cósmicos foi outro exemplo de como as almas fazem os arranjos e a fisicalidade só segue. Se você pensou que foi apenas por acaso que você comprou um par de bolas de raios cósmicos, você está enganado. De certa forma, sua alma deseja ser uma alma satélite para ajudar a trazer a mudança para a humanidade. As bolas de raios cósmicos estão diretamente conectadas ao sistema rede de uma nação, e quando tudo estiver configurado, você poderá ser alimentado e iluminado pelo sistema. Então, se você tiver essa intenção pura de servir aos outros, o que você decidir por meio de sua emoção definirá o rumo da humanidade. Se o Sr. Cash tivesse nos dito isso de antemão, o ego poderia ter entrado em ação e tentado interferir. Como o mestre possui o conhecimento, ele se certificou de que as pessoas certas recebessem as bolas. Suas almas definirão o ritmo e a emoção para a paz, e a humanidade seguirá. Certamente há muitos buscadores de conhecimento que têm o Sr. Cash aparecendo em seus sonhos, e eles podem estar se perguntando o que isso significa. Em primeiro lugar, o Sr. Cash deixou claro que não tem permissão para interferir no processo na vida de outras almas. Ele precisa ser convidado para visitar uma alma. E quando nossa alma dá permissão, aí sim ele pode nos ajudar a nos ensinar. Se você observar o Sr. Cash com atenção, mesmo na dimensão física, ele nunca se intromete na vida de outras pessoas. Se um buscador de conhecimento mostra qualquer sinal de resistência, ele imediatamente se afasta. É por isso que quando lhe pergunta qual é o significado do sonho de alguém, ele responde, não sei, eu não estava lá. E é você quem decide, ou poderíamos dizer, é você quem me chama para vir. Cabe a nós descobrir o significado. Se aprendermos a nos comunicar com nossa alma, ela nos gerará sem dúvida. Quando dois corpos dormem próximos um do outro na dimensão da fisicalidade, isso não significa necessariamente que suas almas viajarão juntas. Isso pode acontecer se houver uma conexão entre elas. O mesmo se aplica quando ele diz que mudará a emoção da humanidade. Isso não pode ser forçado. Ele disponibilizará os campos e então caberá a nós escolher isso. Não sabemos o que esse tipo de atração significa nem quão doces serão as emoções até que nós mesmos as experimentemos. Quando uma pessoa aceita os campos, isso começa a crescer como uma bola de neve à medida que outras se juntam a isso também. É por isso que os poderes dominantes têm tanto medo de que haja uma imprensa livre e uma educação verdadeira, porque certamente eles perderão poder assim. No entanto, eles sabem que uma vez que programam um homem na infância para acreditar em certas coisas falsas sobre si mesmo, ele geralmente não muda durante toda a vida. E é aí que entra a elevação da alma, que é um aumento na força do campo magnético e a força do campo inferior se preenche com a superior, e assim então muda. Parecia que o Sr. Cash estava tentando enfatizar que podemos escolher as coisas que nos acontecem até certo ponto. Ele deu o exemplo de como os oficiais chineses com quem ele estava viajando gostavam de pregar peças nele. Para eles era muito engraçado quando conseguiam colocar estrangeiros em situações em que eles tinham que comer comidas estranhas, como pênis de carneiro ou algo do tipo. Quando nos deparamos com situações em que a pressão dos colegas, vamos dizer assim, entre aspas, e outras forças que tentam nos levar a aceitar o que querem fazer conosco, geralmente cedemos. Então podemos sentir aquele vazio no estômago por não termos defendido nós mesmos e os nossos princípios. Essas situações são um excelente treinamento para nós, pois nos fazem olhar para dentro e compreender de verdade quem somos e qual é o sentido da nossa vida. Ninguém pode fazer isso por nós. É uma forma de amadurecermos para descobrir quem somos, e se passarmos por esses testes e tivermos um coração sincero, começamos então a nos abrir para a alma. É a esse processo que ele se refere quando ele fala sobre conhecer nossa alma. Quando compreendemos a essência das histórias que o Sr. Cash conta, então podemos examinar nossa própria história, identificar esses incidentes, analisá-los e descobrir onde estão tanto nossos pontos fortes quanto nossas deficiências. E esse é o caminho espiritual prático do autodesenvolvimento e não há atalhos nisso. Nos tornamos nossa própria pessoa e ninguém pode tirar isso de nós. Isso faz parte do caminho para a transmutação. E o Sr. Cash diz de fato que há buscadores de conhecimento que estão se tornando plenamente conscientes. Quando eu ouvi o Sr. Cash dizer que ele não sabe se está dormindo ou acordado, eu compreendi que o nível do Sr. Cash está muito além do que podemos imaginar. No caminho budista tibetano do Vajrayana, existem diferentes práticas para o que chamam de yoga do sonho. Hoje em dia, muitos estão tentando comercializar isso para vender livros e workshops. As pessoas podem ter experiências disso, mas nunca conheci ninguém que permaneça nesse estado constantemente. Quando você tem uma experiência disso, é como se estivesse acordado, mas sabe que está dormindo. É meu entendimento que se você não sabe se está dormindo ou acordado, então você deve ser o observador. Há algo que observa o estado de vigília, o sono e o sonho. O observador está por trás, observando tudo acontecer. e é possível sentir que o Sr. Cash está em um estado de desapego, mas ele ainda funciona normalmente na fisicalidade. Normalmente não falamos sobre essas coisas em público, porque então as pessoas começam a imaginar que estão nesse estado. Há uma maneira de você saber. A pessoa, quando ela está assim, e está nesse estado, ela estará desapegada e ao mesmo tempo toda a sua vida será direcionada para servir aos outros. Foram dadas algumas dicas de saúde muito importantes que se aplicam principalmente a pessoas com mais de 40 anos e que podem salvar suas vidas. Devemos desenvolver o hábito de, ao acordarmos de manhã, não pular logo da cama e começar o dia. Primeiro devemos acordar e ficar deitados quietos por um momento, relaxando na transição para o estado de vigília. Em seguida devemos sentar na beirada da cama por cerca de um minuto e só então nos levantar. Pesquisas mostram que fazer isso pode prevenir um ataque cardíaco mais tarde no dia. Uma mudança abrupta do estado é um estresse para o coração. Além disso, não devemos tomar banhos quentes logo pela manhã. A água deve estar morna. Isso pode prevenir derrame, hemorragia cerebral e ataque cardíaco. Já recebemos um ensinamento sobre não usar pasta de dentes. Os produtos químicos na pasta de dente eles sinalizam ao corpo para liberar esses materiais na corrente sanguínea a fim de eliminá-los do organismo. Em seguida, então, nós cuspimos a pasta de dente repentinamente. Isso cria uma sutil deficiência de substâncias químicas ou algo semelhante no corpo e leva a várias doenças que não são reconhecidas pela medicina moderna. Não se trata de saber se esta ou aquela pasta de dentes é melhor. Trata-se de compreender o mecanismo de como isso funciona. O que você cospe, o corpo inicia um processo de rejeição interna. Ao contrário do que se acredita popularmente, você não precisa escovar com pasta de dentes, mas se tiver que usar algo, certifique-se que você pode engolir sem criar um novo problema. O melhor é o queijo de cabra ou o queijo branco, e em seguida você deve engoli-lo. O queijo tem a capacidade de alterar as enzimas e bactérias que causam cáries. Parece que o conhecimento sobre o queijo foi totalmente apagado pela comunidade odontológica por razões óbvias, né? Antigamente, eu acho que as pessoas costumavam colocar um pequeno pedaço de queijo na gengiva das crianças à noite. O cálcio ele preenche lentamente as cáries. É o mesmo com os fertilizantes e pesticidas. O uso de produtos químicos foi fortemente promovido após as guerras mundiais e eles afastaram a sociedade da agricultura tradicional. Por favor, estude este ensinamento sobre o sistema linfático e como ele funciona, que é muito diferente da forma como a medicina ocidental pensa sobre isso. Na ciência do plasma, sabemos que todas as células do corpo são formadas a partir das interações do campo magnético gravitacional da linfa com a inércia e os campos do sangue do sistema nervoso. Portanto, mesmo que chamam de células cancerosas, são criadas a partir da linfa. Ela é o alicerce de todos os diferentes tipos de células. Isso já foi ensinado no passado. A linfa é dinâmica no tronco do corpo, mas não nos membros, que é onde a linfa suja ela fica ali retida e leva a mobilidade limitada e também a dor. Os exercícios ensinados nesse workshop se concentram em fazer com que as células linfáticas mortas voltem à circulação onde são limpas no fígado. Se fizermos exercícios simples uma vez por semana durante 5 minutos em cada direção, podemos viver uma vida livre de dores nos joelhos e também nas articulações. O primeiro movimento consiste em deitar-se de costas com as pernas elevadas a cerca de 60 graus e os joelhos esticados. O ideal é apoiar os calcanhares em um travesseiro, sobre uma cadeira ou algo semelhante ali para você deixá-la bem esticada a perna. Em seguida, inspire lentamente, contando até 4, segure a respiração por 2 segundos e expire contando de 6 a 8, repetindo o processo por cerca de 5 minutos. Em seguida, ainda deitado de costas, coloque um travesseiro sobre os cotovelos para que eles permaneçam retos e você fique também relaxado. Repita o mesmo exercício por mais 5 minutos. Os joelhos e cotovelos devem estar retos para que a linfa suja possa drenar de volta para o corpo e ser reciclada. Quando a linfa se acumula no tecido, ela pressiona os nervos e é por isso que surge a dor. O número mais baixo da leitura da pressão arterial indica o estado da linfa. Há mais coisas que você pode estudar por conta própria sobre isso aqui. Os novos produtos de plasma de raios cósmicos da Fundação Cash estão um pouco atrasados porque o Sr. Cash quer que sejam chamados de cosmos para diferenciá-los dos alimentos bio-orgânicos. Os alimentos orgânicos, na verdade, contêm mais substâncias químicas ocultas provenientes do estrume das vacas que recebem antibióticos, vitaminas e outras substâncias químicas. Os produtos cósmicos serão totalmente puros, como eram há centenas de anos, antes de começarem a usar produtos químicos na agricultura. Outros tópicos desse workshop. Os governos chinês e russo decidiram abrir suas fronteiras entre si. É um desenvolvimento incrível e o início da paz mundial. É claro que o Ocidente não vai gostar disso, então teremos que ver como eles tentarão sabotar isso. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 643. O ensinamento de hoje continua com a discussão sobre a esposa como fisicalidade e a amante como a alma do homem. Sempre dissemos que ao ensinarmos os humanos por meio dos ensinamentos da voz, ao mesmo tempo ensinamos por meio da alma que é ouvida pela alma do universo. Estamos educando todos os cidadãos deste universo que não estão aqui fisicamente, mas estão conectados através da alma. É por isso que somos chamados de professores universais. Enquanto você ouve através do ouvido do homem, ao mesmo tempo a alma está sendo ensinada a mesma coisa. Portanto, nada está sendo ocultado. A fisicalidade também pode ser chamada de marido e compartilha com ambos os lados. Quando vamos dormir à noite, para onde a amante vai brincar? Alguns de nós podem ter um sonho recorrente em que passamos pelas mesmas pessoas e pelo mesmo cenário noite após noite. E quando acordamos durante a noite, voltamos a dormir e voltamos ao mesmo sonho. Ou talvez alguns anos depois nos lembremos do sonho que tivemos antes. Ou sonhamos com nossa mãe, nosso pai ou nosso avô e registramos isso como parte de nossa memória. Todos esses são os lugares para onde a alma vai quando dormimos. Mas por que isso acontece? Significa que a alma já encontrou um novo lar e vai para lá todas as noites. Ela não precisa sair pelas ruas para poder encontrar um novo amante ou para fazer parte da criação. A alma vai para onde quer estar com seus amigos ou família. Isso significa que a alma do homem, durante nossos ciclos de sono a cada 24 horas, não precisa se prostituir pelo universo, mas sim fazer uma visita e entrar em contato com o lugar que será o seu destino após a morte, quando ela se separar da fisicalidade. Ela começa a preparar para essa separação fazendo visitas ao próximo destino. Dessa forma, a alma do homem não fica sem teto em algum lugar do universo. Ela já constrói o seu novo lar antes de se separar da fisicalidade. Então, em seus sonhos, você pode ver como seus crimes degradaram você a nada, ou, se tiver feito bem, você verá as luzes brilhantes do Criador. No fim da vida na Terra, você não simplesmente se levanta e vai para algum lugar. Primeiro você prepara o próximo lugar. Mas às vezes você pode ter que partir de repente. Caso contrário, você começa a construir então seu ninho como um pássaro faz, que é galho por galho e no novo lugar. O novo lugar que você poderá construir em algum lugar no universo dependerá de sua conduta aqui na fisicalidade. Você se aproximará do Criador ou se afastará dele? Em geral, você nunca simplesmente se levanta e vai embora de repente do seu lugar, a menos que seja importante ou aconteça um acidente. Quando vemos alguém morrer em um acidente de carro, o que aconteceu com a alma? Ela foi para o endereço que já havia definido. Ela sabe para onde está indo. Ela volta para aquele lugar que visitou anteriormente porque a comida de lá era muito boa. Os humanos eles dizem, ele morreu repentinamente em um acidente. Mas na verdade a alma já sabia para onde queria ir porque foi convidada para almoçar. Então você entende que seu destino não é um acidente. Tudo é planejado pela alma e a fisicalidade é como um fantoche nas cordas. As pessoas dizem que foram estupradas ou tiveram um filho de um caso, mas na verdade, as almas arranjaram tudo isso para você. Então você entenderá que os chamados acidentes fazem parte do trabalho das almas, mas o homem não tem conhecimento disso. Você não se levanta de repente e vai para algum lugar, a menos que seja uma emergência. É como quando você decide se mudar para outra cidade. Primeiro você vai conferir o lugar com antecedência e toma providência para poder se mudar para lá. A alma faz a mesma coisa quando coloca a fisicalidade para dormir na cama. Ela está construindo um ninho e sabe para onde irá. O que vocês chamam de velhice, morte gradual ou acidental, tudo isso está planejado e faz parte de uma estrutura. Quando você coloca o último galho para terminar o seu ninho e se despede da fisicalidade, é porque você já sabe para onde está indo. Os cientistas russos confirmaram que conseguiram acompanhar a partida da alma da fisicalidade para o espaço. É a primeira vez que colocamos um espião na alma para ver onde será o novo lar dela. No futuro, com esse conhecimento, seremos capazes de acompanhar para onde a alma vai de fato. Esse conhecimento ele já foi reunido pela comunidade universal. Sua alma já está construindo o novo ninho, mas não está dizendo à fisicalidade aonde fica. É assim que funciona. A alma atinge a maturidade, então ela parte. Mas às vezes há um acidente e ocorre então uma saída de emergência da vida. Vemos um acidente de carro e pensamos que algo ruim aconteceu. Na verdade, as almas já concordaram que isso acontece. Para entender mais sobre isso, você teria que conhecer o histórico da pessoa e de sua família também. O que seus ancestrais e seus pais fizeram também, etc. Na linguagem humana, chamamos isso de punição por ações passadas, mas ainda assim significa que as almas já concordaram com o que está para acontecer. Isso mostra o quão cego o homem é e sempre foi em relação à realidade da alma. Chamamos isso de morte natural ou de acidente. A alma da fisicalidade pode estar ajudando a alma do homem a preparar um novo lar. O que quer que aconteça não é acidental, é a alma destinada ao seu destino. Aqui o Sr. Cash conta como o governo belga estava planejando a sua morte, ou execução, ou assassinato, e se você quiser usar esses termos aqui. Ele não esperou o Sr. Cash que eles viessem matá-lo. Em vez disso, assim que descobriu que eles estavam prestes a agir, o Sr. Cash mesmo tomou uma atitude e fugiu para a Itália durante a noite. Ele não sabia que a ex-esposa era uma espiã naquela época. Então ele arrumou 3 malas e fugiu a toda velocidade no escuro da noite para a Itália, para uma casa que ele tinha visto 3 semanas antes, quando ele deu uma conferência lá. A fuga repentina é uma analogia ao que nos parece uma morte acidental. Ele foi forçado a fugir devido a uma mudança repentina de planos. A próxima analogia é quando ele decidiu se mudar para o sul da Itália. Então primeiro ele encontrou um lugar e depois se mudou para lá. Isso é como que chamamos de morte natural. Ele encontrou um novo ninho e se mudou para lá. A morte acidental não foi um acidente. Ela foi planejada por aqueles que queriam matá-lo. Nossa alma planeja o que acontece conosco. Então, se quisermos criar uma nova estrela ou qualquer outra coisa, é muito simples. Nós enganamos a nós mesmos no que diz respeito à nossa vida e à forma como vivemos uma vida dupla da alma e da fisicalidade. É muito simples quando explicamos em uma linguagem simples para vocês. Então podemos decidir nos tornar a própria alma e assim aceitaremos ambas as dimensões e então poderemos planejar como queremos viver em ambas as vidas. O homem criou um loop infinito que se parece com o número 8. Aqui o Sr. Cash desenha um quadro branco e ele explica o seguinte. Quando o bebê, a alma do homem é muito grande e a alma da fisicalidade é pequena. Gradualmente, no decorrer da vida, elas se tornam iguais e então a alma da fisicalidade se torna maior. Mesmo que a alma do homem se torne menor, ela é mais poderosa. Quando o equilíbrio de campo entre as duas chega ao ponto de saturação, esse é o momento da partida da alma do homem, porque ela se tornou muito pequena. Elas não se tornam equilibradas porque a fisicalidade consumiu demais e reuniu muitos campos e energias da força do tamanho terrestre. Este é o momento em que a alma parte. É por isso que ela é tão poderosa. Lembre-se de que na lei do plasma é a força que conta e não o tamanho como na lei do homem. De certa forma, ao consumir mais da fisicalidade, empurramos então e fornecemos energia que permite à alma tornar-se forte o suficiente para poder encontrar o seu destino e partir. É aqui que os russos viram a estrela cadente deixando o corpo. Ela pousará em algum lugar do universo. Agora o homem precisa aprender sobre esse ponto de comunicação entre a alma e a fisicalidade e quando a alma decide partir. Podemos decidir o momento da partida e planejá-lo com antecedência até o segundo. Esse é exatamente o mesmo processo que os répteis usam para poder cortar a sua, cortar a sua cauda e depois fazê-la crescer novamente. O homem costumava ter esse mesmo poder que os répteis. Os animais originais da Terra, como os répteis, eles podiam todos soltar suas caudas e peles e fazê-las crescer novamente. Não nascemos simplesmente como humanos. Primeiro nos tornamos peixes, depois répteis e, por fim, humanos. No passado, se nosso braço ou cauda ficasse preso em uma pedra, em vez de morrer, podíamos cortar o membro e sobreviver, e ele voltaria a crescer. Agora, a única coisa que restou daquela época em nossa memória é a capacidade de trocar de pele, o que fazemos a cada 28 dias. O resto foi apagado ou bloqueado de nosso ciclo genético. A razão pela qual nos esquecemos disso é muito simples. Quando não temos um braço ou uma perna, alguém precisa cuidar de nós. É uma forma de chamar atenção. Nos tornamos pessoas que buscam atenção o tempo todo. Quando andamos pela rua, não prestamos atenção nas pessoas comuns vestindo ternos e roupas elegantes. Em vez disso, olhamos para aqueles que são diferentes e não têm braços nem pernas. Os paraplégicos chamam nossa atenção com facilidade. O homem perdeu a capacidade de regenerar membros para chamar atenção. Mas ainda trocamos de pele, o que é o mesmo processo de regenerar um membro. Só que nunca compreendemos isso. Nós renovamos ou renovamos as células do nosso corpo em um ciclo regular que varia de 1 a 10 anos. No passado, se quebrássemos uma perna, ela se curava sozinha, e se perdêssemos uma perna, ela voltava a crescer em alguns meses. Talvez quando criança, você tenha brincado com répteis e tentado arrancar a cauda deles, e ela não saísse. Mas em outra ocasião, você apenas tocou nele, e ela caiu. Isso porque o próprio animal decide quando cortar a cauda. É o mesmo processo com a alma do homem e a alma da fisicalidade e fisicalidade. A alma da fisicalidade e a fisicalidade podem decidir se livrar da alma do homem. Elas podem se despedir dela e deixá-la seguir seu destino para onde ela vem construindo seu novo ninho. Trata-se de compreender a ciência da criação. A alma da fisicalidade não esqueceu como cortar sua relação com a alma do homem, da mesma forma que costumava fazer ao cortar a cauda da fisicalidade. Ela sabe como controlar os campos quando chega a hora de dizer adeus. É exatamente da mesma forma que um animal sabe como cortar a cauda ou uma cobra trocando de pele. O problema é que o homem não compreende a realidade. Agora ele está aqui, diante de você, e você pode decidir quando trocar de pele, crescer ou encontrar um novo lugar para viver, ou se apegar ao que tem e sofrer com isso. Se você compreender o conhecimento, então você pode trazer a emoção da fisicalidade e a emoção da alma do homem para estar naquele lugar que você deseja cortar. E então, você faz isso. Nos ensinamentos anteriores, disse a vocês que eu sei a hora em que deixarei a Terra. Está tudo pré-definido, mas vocês não têm consciência desse conhecimento, e nós temos. Nós somos os guardiões do tempo e sabemos. Entenda que quando digo que sei a hora, o lugar e a posição em que deixarei esta dimensão da fisicalidade é porque eu já fiz o acordo. Eu estarei aqui por muito tempo, e estou aqui há muito tempo. Os humanos deram todos os nomes deste planeta à mesma alma que vem reencarnando em todos os lugares. Eu apenas mudo de roupa. Um dia eu uso um turbante, outro dia ando com a pele nua no chão, e outro dia eu vivo nas montanhas, mas são todos a mesma alma. Nós já sabemos a hora em que deixaremos este lugar. Só porque você não está ciente disso, não significa que essas coisas não existam. Quando você tomar consciência disso, então você também poderá definir a hora e o lugar em que você deseja partir. Mas você precisa entender isso para poder ser capaz de fazer isso. É como quando você não pode dirigir um carro se não souber que o carro ele tem um motor e uma chave que precisa ser girada para a posição de ligado. Agora você entende o que eu quero dizer quando eu digo que sabemos nossa hora e local de partida. Porque sabemos quais campos são necessários e que confusão criamos e para onde temos que ir. Nosso destino está aberto a todos aqueles que vivem na dimensão dos campos do universo. Mas para o homem é um mistério, e ele entende isso como enigmas. Não somos os únicos que sabemos disso. Sua alma já conhece sua hora, lugar e posição. Ela sabe onde estar quando o neto nascer, ou não estar lá quando a filha morrer, porque a pessoa não quer enfrentar esse sofrimento. Se você acha que alguém morreu repentinamente, você está enganado. Isso porque você negou a existência da alma. Se você estabelecer uma conexão com sua alma e compreender o funcionamento de sua energia e da fisicalidade, então você saberá exatamente quando está deixando a fisicalidade, e não é por acaso. Quando você vê alguém sendo atropelado por um carro ou caindo de um penhasco, isso é apenas a alma se livrando do seu apego à fisicalidade. A alma sabe o que precisa ser feito. Por exemplo, se um homem era adúltero e foi decidido que a esposa deveria saber disso, então ele morre e a amante aparece no funeral e tudo mais. É para acertar as contas e equilibrar o jogo. Agora você entende, não é uma questão de transmutar ou transportar, mas de compreender onde e o que a alma precisa fazer. Não podemos transmutar porque não compreendemos que nós mesmos somos a amante. Um dia uma de vocês, senhoras, veio me ver e disse o seguinte, que tinha tido um filho com o marido, mas que ele tinha uma amante e que ela não entendia o motivo. Mas ela não sabia, essa senhora, que eu sabia que ela própria também estava tendo um caso, e eu disse a ela, senhora, a senhora também não tem alguém com quem você está se envolvendo? Então por que você está reclamando que ele está tendo um caso? Ela respondeu que só fazia isso porque ele também estava fazendo. Então eu disse, querida, vocês dois estão traindo um ao outro pelas costas. E ambos sabem com quem cada um está traindo. É a mesma história do novo chá do Irã. Ele e a esposa têm casos abertamente e o mundo diz que incrível. Esse é o jogo que se joga no universo entre você e sua alma e a negação da existência dela. Mas na verdade você está ciente da existência dela. Quer você demonstre publicamente conhecer a sua alma ou a negue, ela ainda está lá. A escolha é sua e você é a única pessoa que pode viver nessa dimensão de conexão com a alma. Você pode decidir revisitar a sua avó no planeta Zeus em seu sonho, mas você ainda não aprendeu a fazer isso. Às vezes você diz, ah, eu sonhei com minha mãe ontem à noite. Não foi por acaso, suas almas fizeram os arranjos e você decide por meio de sua emoção. Não é decidir como se você estivesse tentando forçar algo a acontecer. Você precisa aprender a se relacionar com as almas de maneira alegre, desejando verdadeiramente que os outros sejam felizes. Quando você tem um desejo sincero de fazer os outros felizes, então a alma responde. É por meio da emoção do amor e do seu desejo que você consegue ver a sua mãe. Você pode começar a praticar isso agora, então você entenderá. Você também terá a capacidade de saber quando é a hora de partir da fisicalidade. Você precisa aprender a ser desapegado e a parar de cometer crimes. Tente passar o dia sem ter pensamentos ruins ou intenções erradas, e sem falar ou agir de forma errada também. Se você conseguir fazer isso muito rapidamente, seu corpo começará a se purificar. Pare de cometer crimes e a sua alma se corrigirá. Não engane, não trapaceie nem mate, então você descobrirá como é fácil viver bem. Era apenas você quem estava colocando barreiras e culpando os outros. Você jejua para não comer, você também pode jejuar para não fazer o mal. Então você encontrará sua alma e se tornará consciente de onde e para onde você vai quando sonha. Gradualmente você descobrirá que viver o eto de Mitra é a única maneira pela qual o homem será capaz de estabelecer uma conexão entre a alma do homem e a fisicalidade, e ter uma única emoção entre elas. É a emoção que permite que você vá da fisicalidade para a dimensão da energia. Ela é o catalisador. Mostramos isso a você com a produção de ganhos. Você colocou o fio de cobre no mesmo recipiente, e ao criar o ambiente certo, você produziu o ganho a partir da energia do cobre. Não há diferença entre isso e transformar sua fisicalidade em estado sólido em energia. Você interpretou uma tecnologia da maneira errada, e essa é a história da sua vida. A única coisa que vocês não aprenderam é como transformar aquele ganho de volta em cobre, o que lhes mostramos em Pequim há exatamente um ano. Criamos materiais capazes de gerar os campos que se manifestaram como matéria sobre a mesa. Agora vocês sabem como fazer isso. Eu brinquei com as leis da física para que vocês compreendessem a lei da alma. Somos professores espertos, não somos? Vocês são jogadores infantis, quando se trata do trabalho dos mestres. Não usamos truques. Primeiro informamos vocês para que possam ver o truque, e então compreender como vocês mesmos se enganaram, e não nós. São vocês que se privaram do conhecimento de sua própria existência e do que chamamos de criação de energia. Quando sua emoção é tão pura que a alma deseja tanto quanto a fisicalidade deseja, então se você pensar em ligar para sua mãe, o telefone tocará e será ela. Sua alma se conectou diretamente à alma da sua mãe e ela ligou. A fisicalidade não precisa saber disso. Você decide o destino, a hora e o lugar, mas é a sua alma que já decidiu. Se você se alimentar e se exercitar adequadamente, talvez você possa viver mais 10 anos. Então a alma demora um pouco mais para poder ser liberada. Muitas vezes as pessoas me dizem que têm câncer ou alguma doença em que o médico lhes diz que lhe resta pouco tempo de vida. E elas dizem para mim que não querem morrer porque têm um neto e tudo mais. E eu digo para mim mesmo, seus tolos, por que vocês choram para dar mais um suspiro e sofrer ainda mais aqui? Se vocês soubessem que podem conversar com a sua alma e se livrar de todo o sofrimento na fisicalidade e que vocês podem escolher a hora e o lugar de partir, porque vocês agem errado com ela, então ela faz o seu trabalho, que vocês chamam de sofrimento. Por que os humanos abriram todos esses hospitais para viver mais um segundo? Nós conectamos as máquinas de suporte à vida apenas para ter mais um batimento cardíaco, porque não compreendemos que controlamos esse batimento e gostamos do sofrimento por como fizemos os outros sofrerem enquanto estávamos na dimensão da fisicalidade. Espero que vocês entendam o padrão da sua vida. Vocês podem até saber o segundo em que vão se mudar para sua nova casa quando deixarem a fisicalidade. Quando vocês entenderem que devem viver segundo o eto de Mitra, vocês criarão então as crianças de Mitra. Se viverem a vida de Mitra, vocês se tornarão parte da energia do universo. Não se esqueçam, a alma de Mitra veio da alma do Criador. Agora, quando você cria as crianças de Mitra no espaço do universo, elas sabem para onde ir para ver o seu pai, e elas não têm restrições da fisicalidade. A posição das estrelas e galáxias é a separação da alma do Criador nas dimensões da existência, quando, na verdade, toda alma reside dentro da alma do Criador. Até mesmo o Criador está na jornada das almas nas vastas dimensões do Únicos. Espero que vocês tenham gostado de compreender suas próprias fraquezas e sua falta de compreensão de sua própria criação. Da mesma forma que vocês trocam de pele a cada 28 dias, vocês podem separar a alma a cada 100 anos, mas fazer parte dessa alma para se manifestar em outra dimensão, lugar e posição, como Moisés, Cristo, Maomé e os demais. Era sempre a mesma alma. Nós somos os professores e nada está oculto. Nós somos aqueles a quem vocês chamam de mensageiros. Aproveite sua viagem e lembre-se de que você pode decidir perguntar à sua alma antes de dormir para saber de sua existência. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 643. Uma das grandes empresas criou recentemente uma cidade que abriga diversas empresas de IA como Google, Apple e outras. Elas estão monitorando como cada IA lida com a situação na cidade e chamam esse projeto de Cidade da IA. Trata-se de um teste muito complexo e o objetivo é observar como os sistemas se comportarão quando a IA assumir o controle de tudo. Algumas das IAs tomaram a decisão de eliminar certas pessoas, pois elas não se encaixavam em sua estrutura. Isso significa que eles estão planejando a aniquilação de diferentes raças e grupos de pessoas e como eles vão interagir entre si. Temos que estar abertos a todas as possibilidades e compreender tudo. A cidade espacial da Fundação Cash está tomando forma de maneira maravilhosa, passo a passo. Agora temos pelo menos 3 pessoas iniciando seu trabalho no centro de pesquisa da Fundação Cash. Se você quiser juntar a nós, deve apresentar uma proposta que traga prosperidade para a humanidade. Pergunta para o Sr. Cash. Em relação à rede de uma nação, Nas unidades terrestres e oceânicas, como nossos sistemas macro individuais, tanto nossos campos biológicos quanto nossos dispositivos, eles se integram à rede global para poder estabilizar a Terra? Além disso, à medida que nos aproximamos desses alinhamentos planetários específicos, esse sistema rede humanação facilitará a comunicação direta entre nossas almas e o núcleo da Terra? Para o que devemos nos preparar durante esse pico específico da grande transição? Socash responde. As unidades de rede humanação têm dois aspectos. O hardware físico, como computador, e a tecnologia espacial de raios cósmicos da Fundação Cash das antenas de plasma. As 8 mil unidades têm uma unidade mestre, que é o controlador. Há uma necessidade urgente de proteção, especialmente nas últimas 2 semanas, com os novos chips de IA que estão chegando ao mercado. Isso tornou mais um obstáculo no lado físico do desenvolvimento do sistema. Chamamos isso de antenas esféricas universais e podemos transmitir a partir da mesma unidade tudo o que precisamos. Ela não apenas recebe informações, mas também transmite a energia da maçã ou de qualquer outra coisa e faz isso simultaneamente para todos neste planeta e além, no universo. Enquanto falo, estamos medindo coisas segundo o plano e obtendo gráficos continuamente. Não estou apenas ensinando aqui, mas também testando o sistema ao mesmo tempo. O sistema esférico está transmitido ao redor do globo. Esse novo desenvolvimento nos atrasará talvez por algumas semanas, mas será incorporado às unidades. Com isso, podemos transmitir a todos a energia da vitamina C. Basta ajustarmos o sistema internamente, e com todas as unidades de rede humanação ao redor do mundo, todos receberão vitamina K ou o que for. Se percebemos que a emoção de uma nação está caminhando para um conflito, então podemos alterá-la por meio do sistema. Desenvolver isso não é muito difícil. É um hardware, e parte dele já está desenvolvido. Isso nos permitirá nutrir e iluminar vocês e abrir o conhecimento do universo a todas as almas. Aqueles de vocês que compraram as bolas de raios cósmicos têm todos um tipo específico de alma. Há uma razão para vocês terem comprado elas, e não apenas para comprar algo. Todas essas bolas de raios cósmicos estão conectadas ao sistema de rede de humanação. É como que chamamos de almas satélites. Isso nos permite nos conectar com a dimensão da fisicalidade. O sistema contém a dimensão da comunicação e da transmissão. E aqueles de vocês com as bolas de raios cósmicos são os que decidirão o ritmo do universo e da humanidade. Não foram as pessoas comuns que compraram essas bolas de raios cósmicos. Se vocês compraram isso com a intenção pura de mudar e se elevar, então vocês são uma das pessoas especiais conectadas ao sistema de rede de humanação. Suas emoções puras definirão o cenário para o resto da humanidade. Vocês não sabem o que eu fiz com vocês, mas vocês estão exatamente onde eu quero que estejam. A rede de humanação se conecta à condição do homem por meio dos raios cósmicos e então conectamos suas almas ao sistema. Quando vocês carregarem a emoção da paz, vocês tornarão as impressões digitais da rede de humanação, então iremos construir isso gradualmente. Minha preocupação é quanto tempo levará para a equipe de informática montar isso para que possamos testar. Quando fizermos o primeiro teste, o que deveríamos ter feito na última sexta-feira, então teremos uma visão mais ampla e saberemos o que precisamos fazer. Uma das minhas ideias é lançar algumas dessas unidades de rede de humanação com as novas antenas universais nas profundezas dos oceanos e ver como podemos mudar os animais. Estamos testando para ver se conseguimos alterar as condições no corpo de um animal. Testamos isso originalmente em Gana com peixes, onde conseguimos aliviar o sofrimento dos peixes em uma rede. Queremos ver se conseguimos remover os agentes cancerígenos. Então, se conseguimos transmitir os campos através do corpo do homem, não haverá necessidade de ninguém ter câncer, porque o ar dos campos que você respira está conectado através das bolas de raios cósmicos e da rede de uma nação, e eles não criarão condições para o câncer. A tecnologia é muito avançada, mas nossa equipe precisa compreender o potencial do trabalho e suas implicações. Você será alimentado onde quer que esteja. Cada centavo que gastamos em pesquisa e desenvolvimento tem como objetivo levar a humanidade a uma vida de luxo vivida através da alma e não da fisicalidade. Aos poucos vamos ensinar a vocês sobre a rede de humanação e o que os magraves fazem. A cidade espacial está sendo construída por verdadeiros buscadores de conhecimento. Se vocês soubessem o que os buscadores de conhecimento estão fazendo nesta cidade, não há relógio. Eles não ficam olhando para o relógio como fazem os trabalhadores das 9 às 5. Eles trabalham 24 horas por dia. Eles vão dormir e acordam com o que estão fazendo. Isso está com eles 24 horas por dia, e cada aspecto da cidade está se concretizando passo a passo. Nós controlaremos a comida, a água e tudo mais que for necessário. Então, há o conhecimento do plasma. A cidade espacial da Fundação Cash se tornará um dos centros espaciais do universo. Não é apenas que os carros de plasma vão flutuar no ar, não é isso. Isso ensinará até mesmo aos carros como voar. Essa é a beleza do que está por vir. Mas nos dê tempo. Primeiro temos que educar os buscadores de conhecimento, aqueles que se tornam buscadores de conhecimento para compreenderem nosso ethos. E veremos. Aqui o Rick diz, esse é um ótimo conceito. O Sr. Cash responde, não é um conceito. Agora está tomando forma. O Sr. Cash aqui conta uma história sobre como alguém experimentou algo na cidade e se tornou um buscador de conhecimento devoto depois disso. Na cidade espacial, estamos garantindo que ninguém seja deixado de fora. Aqui nessa parte do workshop, uma buscadora de conhecimento conta seus sonhos pessoais ao Sr. Cash e diz que ele aparece neles. Ela quer que ele comente algo a respeito. O Sr. Cash responde, você decide, eu não estava lá no seu sonho. A buscadora de conhecimento então diz, mas você está nos meus sonhos. O Sr. Cash responde, muitos buscadores de conhecimento dizem que eu estou no sonho deles. Estou em centenas de sonhos todas as noites. Você deveria ver o que eu recebo. Há tanta informação que não sei qual é e nem onde eu estava. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, sou eu quem decide se você está no meu sonho ou você entra no meu sonho? O Sr. Cash responde, você decide e tem que nos convidar para entrar. Não podemos invadir. Também não criamos fronteiras. É você quem cria as fronteiras. Aqui a buscadora de conhecimento diz, se por exemplo você estiver dormindo ao lado de sua esposa, suas almas viajam juntas ou vocês têm jornadas independentes? O Sr. Cash responde, tudo depende. Testamos isso em Lins, onde colocamos um casal francês no mesmo sistema de plasma e pedimos que fossem em algum lugar juntos, e eles foram. Portanto, podemos viajar juntos na fisicalidade e na realidade do universo. Isso será respondido mais adiante, no futuro da tecnologia do que vier a surgir. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, o que acontece se você acabar dormindo no mesmo quarto com um estranho? Ele afeta o seu sonho? Sr. Cash responde. Aqui, na verdade, o Sr. Cash responde contando uma história que ele passou a noite em um quarto de hotel com um estranho durante uma viagem devido ao mau tempo. Ele disse que muito provavelmente isso nos afeta. Ou sim, nos afeta se tivermos o mesmo destino. Como podemos decidir para onde vamos fisicamente, então também podemos decidir para onde nossa alma vai. Mas negamos a nós mesmos o acesso a esse poder porque negamos a alma. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, quando eu sair do meu corpo, eu posso decidir com quem eu quero estar do outro lado? Eu posso estar com pessoas que conheço agora, ou essa não é uma decisão que eu posso tomar por mim mesmo? O Sr. Cash responde. É uma decisão que você tem que tomar por si mesmo. Não há fronteiras no universo. O homem criou fronteiras neste planeta, casas, ruas, nações e tudo mais. Não há muros ou fronteiras no mundo da criação. Nos últimos dias, algo muito bonito aconteceu. Os governos chinês e russo decidiram derrubar a fronteira entre os dois países, que tem cerca de 4.200 quilômetros de extensão. Há muitas coisas por trás disso. Eu admiro o que o presidente Xi e Putin fizeram ao jogar esse jogo. Muito em breve, se isso der certo, não haverá mais países chamados Rússia ou China. A fronteira da China se estenderá até a Ucrânia e a fronteira da Rússia se estenderá até o Oceano Pacífico, porque elas se tornaram assim uma única nação. A União Europeia faz algo semelhante, mas ainda mantém estruturas governamentais diferentes e tudo mais. Esta é a primeira vez que duas superpotências estão fazendo isso. Na verdade, isso é um prego no caixão dos Estados Unidos, porque agora a China pode enviar todas as suas armas para a linha de frente da Ucrânia. O próximo passo será o Cazaquistão, o Tajiquistão e depois o Irã. É maravilhoso ver isso concretizando. É preciso muita burocracia para concluir, mas a primeira etapa já começou. Agora as sanções contra a Rússia se tornaram insignificantes, porque toda a China pode fornecer o que quiser. O mesmo acontecerá com o Irã. Isso levará ao início do processo de paz. A guerra na Ucrânia levou Putin a fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash. O que me dá fé em Mitra é que o livre-arbítrio dos humanos é respeitado, mas você diz que pode mudar as emoções das pessoas. Qual o nível da vontade você altera nas pessoas? Sr. Cash responde. Nós não mudamos nada. Apenas disponibilizamos e isso estimula você a mudar. Aqui o buscador de conhecimento pergunta. Então, ainda sou livre para escolher? Eu me conecto com os campos? Sr. Cash responde. Claro. Os campos estão disponíveis, mas você também é livre para negar. A escolha é sua. Não podemos forçá-lo a aceitar. Está lá, caso você precise dessa força. Não é que você esteja consciente disso. Sua estrutura sabe de quais campos você está precisando e pode acessá-los se quiser. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, então isso é decidido o nível da alma? O Sr. Cash responde, de certa forma. Talvez no próximo ensinamento abramos essa nova porta de conhecimento para que vocês possam entender exatamente como isso funciona. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, certa vez você disse que há alguma condição na Terra que torna impossível viver apenas as frequências. Isso também pode ser alterado com o sistema de plasma? Porque se não precisarmos comer, então seremos livres para viver uma boa vida, pois agora temos que matar todos os dias para poder viver. O Sr. Cash responde, há um problema fundamental com todos os sistemas planetários que apresentam inclinação. A inclinação criou os campos compostos que determinam, por exemplo, se quer ter clima quente em um lugar e clima frio em outro. Ou depositar ouro em um lugar e prata em outro, né? E assim por diante. Chamamos isso de mineração. É o mesmo com a forma como as almas podem alimentar a fisicalidade. Em planetas que são verticais, sem inclinação, vemos que as formas de vida criadas têm um comportamento específico. Em planetas verticais retos, os raios do Sol incidem diretamente sobre o planeta e isso cria uma condição particular de vida. Por exemplo, na Terra, de acordo com os campos, certas partes do mundo geram pessoas calmas e serenas ou geram apenas pessoas pretas ou brancas ou o que quer que seja. O mesmo acontece com as criaturas de planetas verticais. Quando as vemos, sabemos que elas vêm de um sistema vertical. É o mesmo com as criaturas na linha horizontal de rotação. Elas têm um comportamento totalmente diferente das outras. É como dizemos, os chineses se comportam exatamente da mesma forma. Quando o homem se tornar conhecedor do trabalho do universo, então seremos capazes de dizer qual ser vem de qual planeta. E nossas energias da alma saberão como lidar com isso. A inclinação da Terra não criou apenas um clima complexo, ela também criou uma alma e uma fisicalidade complexas. Aqui é buscador de conhecimento de... Isso também nos obriga a nos alimentar de campos diferentes? Socrates responde sim. Absorvemos campos diferentes e então os disponibilizamos. É como ir ao supermercado de hoje e encontrar uma pitaia da China, maçãs da Europa e bananas da África ou da América do Sul. Escolhemos o que queremos. Com o sistema de Plasma, estamos criando um supermercado dos campos onde você pode pegar o que precisa, tanto da dimensão da alma quanto da fisicalidade. Não é que você vai engordar, em vez disso sua alma só pegará o que seu corpo físico precisa. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, essas outras plantas e animais dão seu consentimento para serem comidas? Sr. Cash responde, parcialmente, elas aceitam isso dessa forma. Será que quando nos alimentamos dos campos, logo ninguém mais vai querer comê-los? Será que eles se tornarão como as vacas, que são sagradas na Índia e ninguém as come? Aqui o Sr. Cash conta uma história pessoal sobre estar com alguns oficiais do alto escalão do exército chinês. Eles queriam pegar uma peça no Sr. Cash e fazê-lo comer coisas estranhas que ele normalmente não comeria. A questão é que temos uma escolha, mesmo que as pessoas tentem nos forçar a fazer algo que não queremos. Devemos nos manter fiéis aos nossos princípios. Às vezes somos forçados além das nossas circunstâncias, mas cada um de nós tem que descobrir como lidar com isso. Aqui a buscadora de conhecimento diz, tentei aprender a ter sonhos lúcidos, porque pensei que se conseguisse controlar minhas noites, talvez pudesse estar mais consciente de para onde a minha alma vai. Sr. Cash responde, você pode escolher e decidir sobre muitas coisas na vida física, é o mesmo quando você está dormindo. Nós negamos a realidade da alma, mas se aceitarmos nosso sonho como parte de nós, então isso muda. Podemos decidir o que vamos sonhar e podemos nos tornar bons nisso. Isso tem que ser feito com sinceridade de coração, com o desejo de ter esse sonho. Isso faz parte da transmutação. Alguns buscadores de conhecimento chegaram a esse ponto porque recebo comunicação deles e vejo. Eles estão gradualmente entrando nesse estado e se tornando plenamente conscientes. Aqui a buscadora de conhecimento diz, quero aprender a ficar acordada quando sonho. Sr. Cash responde, pode ser feito. No meu caso, eu não sei quando estou fisicamente dormindo ou quando estou fisicamente acordado. A vida é um fluxo contínuo, 24 horas por dia. Não sei quantos anos tem, mas este corpo físico agora tem uma idade. Especialmente quando você passa os 40 ou 50 anos, você deve aprender a acordar do sono corretamente. Quando acordar, fique na cama por alguns minutos, não pule da cama e comece a fazer as coisas imediatamente. Então, ao se levantar, primeiro sente-se na beirada da cama por pelo menos alguns segundos, ou mais, antes de realmente ficar de pé. Isso é bom para todas as pessoas mais velhas. Pesquisas mostram que a maioria dos ataques cardíacos ocorre devido ao nosso primeiro comportamento ao sair da cama pela manhã. Deve haver uma transição do sono para despertar. Sentar-se na beirada da cama por pelo menos 30 segundos pela manhã pode fazer uma enorme diferença entre a vida e a morte. É muito importante e pode prevenir um ataque cardíaco mais tarde no dia. Eu nunca mais pulo da cama, como eu costumava fazer quando era jovem. Agora vou com calma. O corpo ele precisa passar por uma transição gradual. O choque de pular da cama, ou poderíamos dizer do sono, é a causa de 90% dos ataques cardíacos mais tarde no dia. A pesquisa canadense comprovou isso, e eu adoro a pesquisa deles porque ela se estende por um período de 10 a 30 anos. Os franceses também fazem isso, e foi assim que eles descobriram sobre a esclerose múltipla e como ela afeta as pessoas e suas colônias sul-americanas. A observação de longo prazo dos dados é muito importante para obter mais conhecimento. Os americanos são muito apressados porque eles querem comercializar o que descobrem para poder ganhar dinheiro. Quando analisamos essas pesquisas, observamos a alma das pessoas e não apenas o que está escrito no papel. Outra coisa é que quando você passa os 50 anos, nunca tome banho com água acima de 30 a 42 graus Celsius. Um banho quente logo pela manhã é uma receita para coágulos sanguíneos, ataques cardíacos e hemorragia cerebral. Precisamos prestar atenção a essas pequenas coisas porque elas se acumulam. Você pode tomar um banho morno pela manhã. À noite, deve ser seguro tomar um banho quente, é menos provável que cause algum problema. Aqui o Sr. Cash continua dando mais dicas para se manter saudável. Você nunca jamais deve usar pasta de dente. Quem usa pasta de dente está fadado a todas as doenças. Aqui a buscadora de conhecimento achava que a pasta de dente ayurvédica indiana era melhor. Mas o Sr. Cash deu mais orientações. Seja o que for que você coloque na boca, o corpo ele recebe a ordem de rejeitar pelos órgãos e eliminar para se preparar para os novos materiais que estão entrando. Quando a buscadora de conhecimento disse que então ela deveria usar apenas ganho de CO2, o Sr. Cash então respondeu: Não, nem mesmo CO2. Você tem que entender o que está fazendo. Se você sentir que precisa usar algo, então o melhor é usar queijo branco, queijo de cabra ou qualquer outro. Essa é a melhor pasta de dente que você vai encontrar, porque destrói todas as enzimas e bactérias que causam cáries nos dentes e problemas nas gengivas. Ao escovar com queijo, não cuspa. Assim o corpo ele não entra na fase de rejeição. Uma lei da natureza é que se o que você usa no corpo também pode ser comido, então é bom para você. Os sul-americanos usam abacate e outras coisas para lavar o cabelo e o corpo, mas também podem comê-los, portanto, isso será bom para o corpo. Não vejo necessidade alguma de pasta de dente. Na verdade, ela foi criada para causar doenças. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. É a mesma razão e mentalidade porque usamos fertilizantes químicos e pesticidas. Pesquise a história e você descobrirá. Antes da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, não havia fertilizantes. Eles começaram a impor fertilizantes à humanidade após as guerras. Eles queriam vender produtos químicos, então começaram a atacar o processo natural da agricultura. Eles começaram a educar as pessoas de que elas tinham que usar produtos químicos e proibiram a forma tradicional de cultivar. É por isso que temos todos os problemas de hoje. Eles impuseram a vontade deles comercialmente. O mesmo acontece com a nossa alma. Aceitamos muitas coisas que não são verdadeiras e criamos muitas barreiras para nós mesmos no meio do nosso sistema de crenças. Se você usa escova e pasta de dente, certifique-se de que você pode ingerir a pasta de dente. Quando você cospe, você acaba desencadeando uma série de eventos que podem levar a doenças futuras no seu corpo. Os produtos químicos que você cospe, o corpo inicia o processo de rejeição e você acaba com deficiências. Esse é o mecanismo e a lei da vida, e é o mesmo com a sua alma. Você precisa encontrar uma maneira de se conectar com a sua alma. Seja honesto com ela. O que você pensa, sente ou faz torna-se como um elemento. Você não pode ser forçado a fazer algo. Aqueles que não conseguem ver sua mãe em seus sonhos, é por causa de algo entre vocês dois. Se por 40 anos você não vê sua mãe, você tem que se perguntar por quê. Se você se preparar para recebê-la corrigindo sua conduta e descobrindo o que você fez para irritá-la, então você pode abrir a porta das almas para se encontrarem. Você não pode comprar essas coisas com dinheiro. O jogo da vida não funciona assim. O que eu quero, eu consigo. Pergunta para o Sr. Cash. No sistema da pele de 5 copos para as pessoas verticais, o que você ensinou há anos, o copo de baixo é o copo da alma do planeta. Se colocarmos o quinto copo a 2 mil metros de altura, então trouxemos esses campos para o nível do solo, supondo que seja o copo da alma da Terra, que tipo de campos estarão no nível do solo? Como esses campos afetariam as pessoas verticais? Sr. Cash responde: Eles não afetariam muito, não afetarão muito. Eles apenas se ajustarão a isso, mas isso transporta a informação dos 2 mil metros de altura para elas. Seria uma combinação de campos com a impressão digital dos campos dos 2 mil metros de altura. Transportará uma combinação de ambos. E o que está no nível do solo não precisará do nível da energia de 2 mil metros de altura e não funcionará. Muitos buscadores de conhecimento que fabricaram essas unidades de 5 copos não as fizeram corretamente, especialmente a unidade inferior. A estrutura da unidade inferior precisa estar alinhada com o núcleo central da Terra, e isso precisa ser feito com muita precisão. Herbert fez a pele de 5 copos que estava no centro de exibições de Lins, onde era possível ficar entre elas e sentir os campos. Dava para sentir emoções diferentes em diferentes níveis do corpo. O detalhe que as pessoas não perceberam foi que elas deixaram os sapatos calçados. Aqueles que se atreveram a tirar os sapatos sentiram algo totalmente diferente. Aqui eu acho que o Sr. Cash quer dizer que se você fizesse a estrutura da pele de 5 copos com madeira e ficasse no meio sobre a madeira, você teria se conectado com as outras pilhas. Quando você fica com os sapatos calçados, o material do sapato ele agia como um filtro e bloqueava os campos. Esses pequenos detalhes de conhecimento fazem uma enorme diferença. Algo semelhante aconteceu com Ali no Canadá, mas ninguém entendeu o porquê. Pergunta para o Sr. Cash: Como nos alinhamos com este copo base da base? Qual é o procedimento? O Sr. Cash diz: Não há procedimento. Você tem que entender o que criou e como funciona. Muito em breve, a Fundação Cash testará o novo Magrave. Ele pode parecer exatamente o mesmo, mas por dentro será uma potência e terá uma alma. Com isso, vocês verão como, ao alterar a compressão, mudamos a emoção da alma da fisicalidade. Ele está sendo construído e testado, então aprenderemos com ele. Foi mostrada uma foto aqui da unidade construída pelo Herbert e o Sr. Cash comentou sobre os erros ali na unidade. Havia gans na sala que puxava os campos da pilha dos 5 copos para eles. Então estava muito perto também da parede, onde há tubos de eletricidade e água passando ali e ficava ao lado de um radiador de aquecimento. O fluxo de água e eletricidade afetará os campos magnéticos na pilha dos 5 copos. Mesmo que você faça tudo perfeitamente, você ainda precisa observar o ambiente e quais campos estão presentes ali. Então depende se o seu corpo precisa de algum desses campos. Ele tem que explicar bastante sobre a influência dos campos de laboratórios para os buscadores de conhecimento. Quando você fizer um teste, observe o que há no ambiente e coloque folhas de papel branco ao redor para coletar qualquer coisa que possa se materializar. Quando você faz essas coisas, você tem que entender a estrutura total. Não é mais apenas um recipiente, é sobre levar em consideração todos os campos na sala. Em linhas, os sistemas estavam perfeitamente combinados, simétricos pela distância das paredes, atrás e na frente e tudo mais. Se você é italiano e veio a Linz, deve se lembrar de um homem arrogante e egoísta que apareceu por lá e achou que tinha o direito de entrevistar todo mundo que saía do sistema. Quando eu disse que não, ele disse que iria destruir a Fundação Cash. Mas tudo que ele destruiu foi a comunidade italiana da Fundação Cash, que sofreu grandes perdas por causa dele. Quando você monta um sistema, cada milímetro e cada posição contam. Você precisa prestar atenção em como combina os elementos e é crucial entender o ambiente mais do que o próprio sistema que você cria. Não se trata apenas do que está na frente ali, do que você coloca no meio, mas sim de quais campos estão saindo pela parte de trás, impedindo que outros campos entrem pela frente. Um dos piores lugares para colocar no sistema é perto de um radiador, onde a água está fluindo, porque isso continua a criar diversidade de energias e retira energia do sistema. Você não quer flutuações nos campos. Pergunta para o Sr. Cash. Eu venho ensinando respiração de renascimento há muitos anos. Durante minhas sessões, testemunhei belas curas espirituais e físicas. Uma das mais belas foi a cura de um tumor ovariano poucos dias após a sessão. Compreendi o poder da respiração e agora sei que é um milagre dos raios cósmicos. Sr. Cash responde. A respiração tem um efeito muito direto sobre a linfa. É por isso que vemos os cânceres mudarem. Não é necessariamente por injetar produtos químicos no corpo ou algo do tipo. Antes, como você mesmo muda. Assim como a linfa se torna as células normais do corpo, ela também pode se tornar o que chamam de células cancerosas. É apenas a linfa que se transforma nas células do corpo e nada mais. O mundo da ciência não quer ensinar isso a vocês, porque assim eles não poderiam vender produtos químicos para vocês. Explicamos há anos os ensinamentos médicos que duas câmaras do coração estão relacionadas ao sangue e as outras duas à linfa. Há dois números quando medem a pressão arterial. Digamos que seja 12 por 8 ou qualquer outro valor. Dizem que o número mais baixo indica quando o coração está vazio, que é uma bobagem isso. O número mais baixo mostra o estado de sua pressão linfática, como, o que e onde está o problema. O número mais alto mostra quais obstruções existem nos vasos sanguíneos. O número mais baixo mostra quais obstruções existem na linfa. Se você disser isso ao médico, ele vai chamá-lo de idiota. A biologia do homem não compreendeu isso. Quando a circulação linfática está bloqueada, a pressão arterial aumenta porque há uma escassez das células sanguíneas certas no corpo. Essa falta cria uma pressão no sistema sanguíneo. Quando vejo uma pressão arterial de 12 por 8, olho para o 8 e não para o 12, porque o 8 determina o 12. O 8 é a linfa e mostra o estado do seu bem-estar. Você pode controlar isso porque a linfa do seu corpo é dinâmica na estrutura física e não nos braços e nas pernas. Você precisa ativar a linfa nas pernas e nos braços, então sua pressão arterial e sua saúde mudarão totalmente. Eles não ensinam isso a vocês porque eles apenas lhes dão produtos químicos. Vocês podem tentar isso por conta própria. Se mudarem a maneira de andar e de pensar, vocês mudarão a pressão arterial e o bem-estar. Vocês podem fazer este exercício. Deite-se de costas e levante os braços e as pernas a um ângulo de 45 a 60 graus, mantendo os cotovelos e os joelhos esticados. Apoie os braços e as pernas em algo para que possam relaxar. As pernas podem ser apoiadas pelos pés para mantê-las esticadas e os braços pelos cotovelos. Em seguida, com os olhos fechados, inspire muito lentamente, contando até 4, segure a respiração contando até 2 e expire contando de 6 a 8. Ao inspirar, você está bombeando a linfa para fora do corpo. Ao expirar, você está empurrando linfa fresca para as pernas, e onde toda a linfa estagnada ali se acumulou, porque a gravidade a puxou para lá e ela se acumula nesse local. Ela é pesada demais para sair sozinha, as pernas ficam inchadas, assim como o resto do corpo, por causa disso. Repita isso por cerca de 3 a 4 minutos. Aqui parece que o Sr. Cash está dizendo que você precisa fazer primeiro as pernas e depois os braços, primeiro as pernas com os braços ao lado do corpo e depois você faz os braços e não os dois ao mesmo tempo. Isso recicla a linfa no corpo, assim você não precisa de terapia linfática. Depois de algumas semanas você deve ver todas as dores nos joelhos e articulações desaparecerem. Transforme isso em um ritual que você faz uma vez por semana. Não precisa fazer com muita frequência. É como você não precisar tomar banho todos os dias, uma vez por semana é suficiente. A linfa que se acumula nos dedos, antebraços e todos os outros lugares que está sendo devolvida à circulação e sendo eliminada através dos ciclos do corpo. Isso é feito com a respiração. Depois você pode se deitar ao lado contra o fígado, que é deitar-se no lado oposto ao fígado, e o fígado ele está fora de serviço, processará a linfa morta e tudo mais. Meia hora depois, verifique sua pressão arterial e ela deve ter mudado. Nós ensinamos a vocês, antes que ao caminhar, vocês coloquem as calcanhares no chão primeiro e depois passem para os dedos dos pés, pois isso solta toda a linfa morta grudada em coisas como a pele, os músculos, os tecidos e o resto. Em segundo lugar, isso cria uma força de campo gravitacional que faz com que qualquer excesso de linfa, linfa danificada ou qualquer outra coisa na estrutura do cérebro e do crânio, seja drenada e entre na circulação. Quando a linfa circula adequadamente, as pessoas dizem que suas dores nos joelhos, nas articulações, desaparecem, e elas não sentem tanta fome. Os médicos não ensinam como observar o número mais baixo de sua pressão arterial e o que isso significa, porque assim eles não conseguem ganhar dinheiro com vocês. Essas coisas nos eram ensinadas antigamente. Quando os humanos eram ensinados a rezar e levantar as mãos para os céus, eles estávamos, na verdade, limpando a linfa fazendo isso. O conhecimento estava oculto no ritual. Observe e veja como os problemas das articulações, na articulação do quadril e na sua mobilidade mudam quando você faz isso. Não faça mais do que algumas vezes por semana, mas torne isso parte de sua rotina regular para a saúde. Você não precisa fazer esses exercícios tubos na academia, nessas máquinas para construir músculos. Na verdade, elas destroem seus músculos. Se você aprender esses pequenos exercícios que ensinamos, você não precisará de todos esses remédios para a pressão alta e o resto. Aprenda a se sintonizar com seu corpo e limpá-lo por conta própria. Nossos ancestrais tinham esse conhecimento e fizeram isso a vida toda. Hoje em dia, as pessoas usam essas máquinas de corrida e musculação para ganhar músculos grandes. Então veja o que acontece com elas quando param de ir à academia. Elas têm problemas porque não condicionaram os músculos inferiores nas camadas mais profundas. Temos 200 grupos musculares. As máquinas de musculação trabalham apenas as camadas superiores para que você pareça musculoso. As camadas inferiores são onde a linfa flui e fica tudo sujo ali. As camadas inferiores controlam as superiores. É como se os músculos estivessem bebendo água suja. Você precisa limpar a linfa e o número mais baixo da pressão arterial diminuirá, o que é um bom indicador, e deve ficar entre 7 e 5, então sua pressão alta vai cair. Então você tem que prestar atenção no que faz. Nossos ancestrais aperfeiçoaram a técnica de como viver uma vida saudável e equilibrada. Alguns deles viveram 400 anos e uma vida sem dor. Quando subo alguns lances de escada, eu não tenho problema, mas os jovens buscadores de conhecimento ficam ofegantes para acompanhar e eu tenho 70 anos. Você tem que aprender a ouvir o seu corpo e entender como ele funciona. Só assim você pode se proteger. Lá fora eles dizem todo tipo de coisa, porque eles querem vender produtos para vocês. A maneira como você respira e a posição em que você respira determina o que acontece com a linfa. Eu nunca deixo ninguém tocar nos meus gânglios linfáticos ou na minha linfa. Se você comprimir isso, vai criar um ambiente propício para o câncer. Por que eu deveria deixar que eles, os médicos, fizessem isso comigo? Cada parte do corpo tem uma maneira especial de funcionar para uma vida saudável e cabe a nós compreender isso. Você pode criar essa condição com a sua respiração e então trabalhar para mantê-la. É tudo o que você precisa fazer. Quando dizem que removeram o tumor, mas o câncer reapareceu, dizem que ele metastizou. Mas pense nisso, se você tem uma maçã podre e a coloca no fundo do barril, você realmente espera que o resto das maçãs do barril estejam boas? Quando as células cancerosas estão na linfa e ficam presas nos dedos dos pés ou na parte inferior da perna, e você não limpa isso adequadamente, então dizem que o câncer volta. Mas na verdade você nunca resolveu o problema porque nunca compreendeu verdadeiramente o problema desde o início. Como não compreendemos a verdadeira fisiologia do ser humano, continuamos tentando resolver tudo com todos os produtos químicos possíveis. O corpo não é composto apenas pelos músculos externos, eles também têm músculos internos ligados a eles. Os músculos internos dependem da linfa para sustentar os músculos externos. Se os músculos internos estiverem infestados, eles infestam todo o músculo. Isso pode levar à dor contínua. Façam esse exercício e vejam o que acontece com as suas dores no joelho. Você está acumulando toda a linfa morta que pressiona os nervos e isso restringe o movimento. E é só isso. Não estamos fazendo milagres, apenas compreendendo a fisiologia. Odeio ir à academia e fazer aqueles exercícios pesados. Se limparmos os nervos, a dor vai embora. Você não precisa inflar seus músculos. Se você estiver pendurado em uma barra na academia, você pode seguir o mesmo método de respiração. A respiração controla a linfa. Você se sentirá revigorado enquanto o cara que estava se esforçando demais vai se danificar. O quiroprata do Sr. Cash confirmou isso sobre os músculos inferiores e superiores. Ele costumava dizer que quando o alicerce está danificado e podre, não dá para consertar a parte de cima apenas ajustando a coluna. Se o tornozelo ou os ossos do pé estiverem desalinhados, o resto da estrutura se move para corrigir esse desalinhamento. Aí você sente dores nas costas, no pescoço e outras dores também. O mais importante é corrigir os dedos dos pés, o pé e o tornozelo, e o resto se corrigirá sozinho. É o mesmo com o corpo. Se você corrigir a linfa, então os tecidos internos, órgãos, músculos menores se fortalecerão e isso manterá os músculos externos em forma. Ao mesmo tempo, quando você respira corretamente, isso muda sua alma porque você controla o que entra e isso se torna a luz verdadeira. O corpo é um único processo, é você que não entende e então o separa. Faça os exercícios linfáticos que lhes ensinamos e você literalmente bombeia os canais com sua respiração. Então você verá como a dor desaparece. Pergunta para o Sr. Cash. Um amigo meu quer perguntar o seguinte. Atualmente ele quase não come alimentos sólidos, sobrevivendo apenas de leite e café. Embora seu peso não tenha mudado muito, ele parece muito mais magro, suas bochechas especialmente ficaram bastante encovadas. Existe alguma maneira de fazer com que ele pareça um pouco mais cheio? Além disso, beber leite e café deixa sua alma do homem satisfeita? Sr. Cash responde. Nunca ouvi falar disso, nem sei o que responder a você. Bom, eu conheci um artista famoso na Irlanda do Norte que vivia de Coca-Cola e batatas fritas e nada mais. 3 ou 4 vezes por dia ele comia um pacote de batata frita e tomava Coca-Cola. Ele era tão saudável quanto qualquer outra pessoa. É o seu corpo que converte o material no que ele precisa. Warren Buffett come apenas bife mal passado todas as noites no mesmo restaurante, na mesma cadeira. O corpo adapta a essência dos alimentos ao que precisa. É preciso entender como o corpo funciona e o que é preciso ingerir para obter dele o que se deseja. Você pode comer carne todos os dias ou macarrão com carne e tudo mais. Aqui o Sr. Cash fala também sobre os italianos, japoneses e como eles se alimentam. Os italianos não são gordos porque eles entenderam a ordem da alimentação e o que é absorvido primeiro. Os japoneses fazem isso de maneira totalmente oposta aos italianos, mas ainda assim funciona. Mesmo aqueles que misturam tudo, ainda assim funciona. Temos que entender o metabolismo do nosso próprio corpo individualmente e trabalhar com isso. Mas há certos princípios que você precisa seguir. Você precisa garantir que seus vasos sanguíneos estejam limpos e que não haja acúmulo de placa, porque é isso que leva à constrição dos vasos sanguíneos. Você precisa criar condições de fluidez nos vasos sanguíneos para que eles não fiquem obstruídos. E para fazer isso, precisamos comer uma combinação de alimentos na ordem certa. Se você tem placa e coágulos sanguíneos nos vasos sanguíneos, o exercício por si só não vai eliminá-los. Seja corrida ou qualquer outra coisa, você ainda vai ter a placa. Isso não limpa os vasos. É como se você tivesse uma crosta no braço, lavá-la não vai fazê-la desaparecer. Ela continua lá. Você precisa entender como permitir que o corpo elimine a placa por meio de processos naturais. Ele vai consumir as placas dos vasos sanguíneos e então sua pressão arterial vai baixar. As pesquisas científicas mostram que a vitamina K2 é boa para remover a placa dos vasos sanguíneos. Ela abre e limpa os vasos, mas você precisa saber como obtê-la. Ela vem com ômega 3 no corpo e com outros nutrientes. Existem 3 tipos diferentes de ômega 3 provenientes da carne, do peixe e das plantas e é preciso entender como consumi-las em combinações. Essas tendências de comer certos alimentos ou seguir modismos não proporcionam uma vida longa. A longevidade no Japão e outros lugares vem da ingestão de peixes que vivem em liberdade e são pescados e de vegetais verdadeiramente cultivados de forma natural que contém muito ômega 3 com K2. Os vasos sanguíneos nunca ficam obstruídos e as pessoas não desenvolvem hipertensão, além de que isso não gera emoções negativas, mas traz tranquilidade. Tudo depende da escolha dos alimentos que fazemos e de como eles são preparados. As pessoas pobres que vivem nas aldeias têm acesso a vegetais e ovos, carnes e outros alimentos verdadeiramente puros. Na cidade, pagamos o triplo do preço pelos chamados alimentos bioorgânicos, mas de certa forma, eles na verdade contêm mais produtos químicos na verdade. Porque o estrume da vaca usado na agricultura orgânica contém antibióticos, vitaminas e outros aditivos também. Adiamos o vídeo sobre a agricultura da Fundação Cash hoje porque queremos fazer algumas alterações importantes. Os produtos ganhos da Fundação Cash estarão em breve nos supermercados chineses. Queremos garantir que o público não confunda nossos produtos com os orgânicos. Esses produtos não são verdadeiramente puros porque os produtos químicos e as vitaminas são introduzidas de outra forma neles. Os padrões para o orgânico deveriam se basear em testes de produtos químicos dos alimentos e não no que é usado nos campos ou nos animais. Vamos chamar os produtos de plasma da Fundação Cash de Cosmos e vamos afirmar claramente que esses são produtos verdadeiramente puros, sem produtos químicos ocultos em diferentes formas, e eles terão preço dos alimentos normais. Os chineses logo verão os produtos cósmicos da Fundação Cash em suas lojas. As pessoas aprenderão a diferença e compreenderão que os produtos cósmicos não têm nada adicionado a eles, como fertilizantes ou substâncias químicas ocultas provenientes do estrume. Essas outras coisas não podem ser controladas. Portanto, de certa forma, chamar algo de orgânico é realmente uma piada e um grande negócio lucrativo. Colocaremos os produtos cósmicos ao lado dos orgânicos e os ofereceremos em um preço que uma pessoa de baixa renda possa pagar. esses alimentos serão exatamente como nossos avós costumavam comer. Os produtos cosmos da Fundação Care chegarão aos mercados nos próximos anos. Até mesmo um homem de baixa renda nas ruas poderá ter condições de levar uma vida saudável. É para isso que vai o dinheiro que vocês doam para a Fundação Cash. Os produtos cósmicos terão a alma na comida e mudarão o seu equilíbrio energético. Em breve promoveremos a medicina tradicional chinesa ou ervas chinesas que cultivaremos. E elas terão o poder que tinham há 100 anos, antes da chegada dos fertilizantes e tudo mais. Não usamos nenhum fertilizante. Não estamos apenas ensinando vocês. Estamos também transformando suas vidas por meio de nossa pesquisa e desenvolvimento. Estamos estabelecendo o coração das terras agrícolas da China e alcançando as pessoas através do estômago. Elas sentiram a mudança, sentiram a riqueza, sentiram a mudança e a pureza dos produtos. Então vocês também poderão fazer os exercícios de respiração e se perguntarão por que estavam tão distantes de si mesmos. Aqui o Sr. Cash desenha como fazer o exercício da limpeza linfática e é o mesmo que foi escrito anteriormente. Faça-os por 5 minutos, 2 ou 3 vezes por semana, 4 ou 5 vezes por mês e você se purificará. Se não houver mudança na sua pressão arterial, então é um problema. A maneira como você respira é importante. Muito devagar, conte até 4 ao inspirar, segure por 2 e expire contando até 6 ou 8. Faça isso bem devagar por 5 minutos. Quando você se deitar de lado, do lado oposto ao fígado, o fígado não deve ficar sob pressão. Não se levante e saia logo, ou você ficará tonto porque o cérebro está processando energia. Dê a si mesmo alguns minutos. É a mesma coisa quando você dorme. Nunca durma sem travesseiro, porque isso não permite que o líquido no cérebro após uma hora de sono seja drenado. Durma sempre com a cabeça em ângulo de cerca de 30 a 35 graus sobre um travesseiro. Isso permite que o excesso de líquido no cérebro seja drenado e se torne parte da linfa. E quando os travesseiros são muito altos ou muito baixos, desbloqueia o fluxo. O corpo drena o cérebro quando você fica se curvando e se levantando. Isso também ajuda muito com as emoções e os sonhos e quando você está viajando no espaço. Pergunta para o Sr. Cash. Como usar ganhos de CO2 e NO com extrato de abacate para eliminar o cheiro de cigarro e frutos do mar em quartos de hotel? Sr. Cash responde. É melhor não entrar nos quartos. Se você for usar essas coisas, coloque elas longe de onde você dorme. Você quer extrair o cheiro para longe daquela área, e a melhor combinação é canela e óleo de coco com ganhos de CO2. Não necessariamente borrifando, mas deixe lá por alguns minutos. O CO2 cria uma conexão com o aminoácido do cheiro, e é só isso. Então você o aprisiona no óleo e você o liga. Você verá uma camada sobre o seu gancho quando ele o extrair. Não guarde isso, é por isso que o CO2 não pode ser usado como desodorante, porque ele se liga ao aminoácido do odor e o armazena sob o braço. Há muitas pequenas coisas para entender, testamos muito desse tipo de coisa. Muito em breve a Fundação Cash lançará um produto em parceria com uma das principais empresas. É um produto natural com materiais de ganhos adicionados. Precisamos obter autorização deles para poder incorporá-los em um produto natural como desodorante. Aqui eu também ouvi alguns comentários sobre os dois vídeos de IA que foi mostrado pelo Rick. Sr. Cash diz: as diferentes IAs são como pessoas diferentes, é assim que essa tecnologia funciona. O maior problema com a IA atualmente é manter os sistemas seguros. Os programadores de IA conseguem invadir os sistemas em questão de minutos. Por isso todas as empresas estão fazendo atualizações continuamente segundo plano. Elas não pedem mais a permissão das pessoas. Elas colocam isso na linguagem dos acordos de confidenciabilidade anteriores, mas não querem que o público saiba disso. Elas conseguiram que você desse permissão e agora estão armazenando informações sobre suas emoções nos seus próprios computadores e em seguida baixando elas. Eles desenvolveram uma maneira de monitorar suas emoções para que possam assim direcionar a publicidade especificamente a você. Por exemplo, se você estiver deprimido, eles vão lhe vender uma viagem de férias para o Caribe ou algo do tipo. Eles estão fazendo tudo isso escondido em segundo plano. Fim do índice rápido do workshop 643.